3, na Juliette, fazendo passagem ao mesmo, portão 04, autorizado. Não, mas eu vou ficar com a Juliette. Boa noite, 88, Juliette, portão 04. Juliette, 04. Mike, Oscar Book, pronto, copo. Autorizado 250 Recife, Iperuísque 58, decola pista no 7, curva esquerda, saída da PUCA, direção Caju. Controle 120.8, aciona 5520. Saída da PUCA, direção Caju. Vou no 982, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento, responsabilizado. Paciente 2000, descendo 1015, autorizado o procedimento, primeiro busca 10, informará o fabricante. E após o código 97, sua esquerda, aqui é o Oscar, confirma a POP autonomia. Salvador, bom dia, TAN 3859, ponto de espera, 90 pronto. TAN 3859, vento 090 graus, 08 nós, a linha decola no zero. Decola no zero, 3859. O 414, gente da Índia. O Web 629, Brasil, Guarulhos, 360, ponto copo. 360 Guarulhos, autorizado, via Peso 16, decola pista no 0, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5526. Guarulhos 360, 10, curva direita da Leda Bridge, a primeira aerovia Peso 16, 208, é o controle 5526, transponder, está no topo 1 para o que está aqui. Porta, puxa, né, cadê o nome? Autorizado para o CDF, o 6729, portão 2. Controle de Salvador, o TRIP 5414. Controle de Salvador, o TRIP 5414. 20.8, até a volta. 20.8, grato. Salvador, o 3304 da TAN está pronto. Decolagem, ponto espera da 10. TAN 3304, a linha mantém no zero. A linha mantém, 3304. Em condições visuais, corredor a Shell no meu pé. Reporte 206 afastado. Possibilidade de ascensão ao 2500, cara. Tá 311, agradece, passará atingindo Via Júlia. Guarulhos 360, via Peso Lu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Aula da Bridge, controle 120.8, aciona 5531. Pesulu 16, depois de Bridge. O é 360 Guarulhos, decola 5-0. A saída também no copia. A saída da El, após voa Leda, após voa Bridge. Prossegue Pesulu 16, o 6311, controle 120.8, acena 5531. 360 Guarulhos, decola 10. A El Leda Bridge, depois do Lula, Lula Meia, Bravo Salduno, Bosteiro, Papo Charles, na Bosta 9. 208, 5531. Quando será da El Leda Bridge, a porta do espelho será na 39. Itamar em Quebec, frequência livre para coordenação. 0304, tá pronto. Então 3304, livre decolagem, vento 080 graus, 10 nós. Iniciando, vamos dar essa 3304. 221, vitória da conquista, 200, decola visto no zero com a direita, César, bom. Após direto, controle com 20 decimal 8, aciona 55 no cinto. Foto inspecionado, escudo 2-1. Jota táxi, web 6729, 1180 a bordo, 4 horas e 10, alternando galhão. Plano 182, 6312, taxi é fácil. Corrigindo, 6729, taxi é índio, ponto de espera 2895, negão no 0 no 5. Então, ponto de espera com chama de 2895, 6729. Solucionar 613 no 2 pro táxi, estou com 153, estou na meia de 3 horas alternando Salvador. Índio táxi, índio, vou esperar 2, 1895, negão no 0, 15, 6312. Delivery táxi, pátio alfa, torre 18995, canal 613 no 2. O web 6729, podia só confirmar o meu B, é 182, confirma. É, 180. 180, grato. Controle Salvador, bom dia, 10-3304, 1700, APO, ela... Está no radar, submantenha 300, saída A. Saída APO, 300, 10-3304. Paulo. Após passagem do tráfego, sigo a linha e mantenha no zero. Após passagem do tráfego, a linha mantenha no zero, né, saída A. 2500, o Victor Índio e Juliette. Victor Índio e Juliette, ciência, posse visual com local de pouso. Eu li. Tá, pode voar, elefa. Então, 3304, mantenha o perfil de saída. Mantendo o perfil, tanto 3304. Papá Romeu, Alfa Eco, Foxtrot, chegada bom, fideça para nível de voo 050, ajuste 1015. Está na rotatória. Estamos em torno da frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95. Cima. 414, desça para 2000 pés, permaneça ajuste. Autorizado final do procedimento, responsabilizado. Para 2000, autorizado final do procedimento, 354-14-10-15. Invento 1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Salvador, Índia November Alpha, está na proa da rotatória visual com o campo. Índia November Alpha, encurte na medida do possível, reporte final 197, vento 120 graus, 109, Índia November Alpha. Vai encurtar e reportar na final da 197, Índia November Alpha. Seu aceito. Na 073, por seguro, 340, autorizado, decola a pista no zero, curva direita, saída da El, leda, pós direto, controle, 1-20-8, cena 540. Jet 6729, decolas 41, no controle 120, decima 8, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, Webjet 5829. Web 6729, bom dia, contato radar, submantenha 360, saída da El. 360 da El, 6729. Então 3859, chame centro, Recife na frequência 128, decima 8. TGL em feira? Oi, Salvador, muito bom dia, Oceano 63, 1-2, ponto de espera no zero, pronto. Oceano 63, 1-2, a linha e decola, vento 1-1-0 graus, 08 mais. Você decola de 5-0, Oceano 63, 1-2. Autorizado, Salvador, Salvador, 025, decola a pista no 7, curva direita, corredor axé restrito no mil pés da frota bar, controle 120, décima 8, aciona 0117, vamos ver aqui mais. Procedimento se emitou na frequência 118, décima 95. 100, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Torre? Bom dia, o trip 5414. Mike, Oscar Golf, livre táxi, até o ponto de espera da Taxi Quebec. Estacionamento táxi, torre 189. Trip 5414, mantenha aproximação, aguarde o sono zero livre. Sim, a gente vai aguardar o trip 5414. Impressionamento, chame táxi, Nova Brilhante, Mike. Gente, 6312. Já November Alpha, solo aos 44, livre backtrack, táxi até parte 4. Mike Oscar Golf, visual com Charlie 150. Gente, é livre ingresso na pista 17 e reporte alinhado e pronto, Mike Oscar Golf. Gente, gente, livre pouso na 10, trip 5414, baixo externo, baixado e travado. Soné 6312, decola os 45, controle 120, decimal 8. Bom dia. Gente, bom dia. 35, 221, via B de 63, autonomia de 4 horas e 30, alternativa 1. 221, táxi a Índia, ponte para dono 02, 895, que negar o 10. 095, via Índia, frente de 2. Já do Puca, o Chané 6312. Já do Puca, 6312. November Yankee Mike, tá visual com o Índia November Alpha ingressando? Gente, é livre táxi, repartindo no ponto de espera da Oscar, November Yankee Mike. Vitor Índia Juliette, ciente, frequência livre para coordenação. Trinta e cinco dois dois um no... Que Oscar Golf, livre, decolagem da 17, vento 100 graus, 10 nós. Trinta e cinco quatro no quatro... Solo aos 48, solo 121, decimal 9. Bom dia. 121, decimal 9, bom dia, senhor. Torre é o 35221, no ponto de espera da 10. 35221, na linha e mantenha no zero. Mantenha na 10, 221. 4 no 4, taxi Alfa, Juliette, remota no 4. Alfa, Juliette, remota 1 no 4, 541 no 4. Seu papai Juliette, prossiga. Alô, 1, 2, 1, decimal 9 para cópia. Ah, o meu papai Juliette, confirma o passo que se encontra. Bicho de conta. Deu B, eu tô no meio. Bravo, posso ir, tá retorno. Quatro se encontra e a pista decola. Não copiei. Contato radar, subi, mantenha 250, sai da PUCA. 250, sai da PUCA. PUCA, transição Caju, controle 120.8, aciona 5533, Alfa Bachelet. 5-1, Papa Romeo Alfa Eco Foxtrot, desça para 2000 pés, permanece o ajuste, autorizado o final do procedimento, repasse estabilizado. Gente, descendo para 2000 pés, com o dirigente, reportará estabilizado no avião do Alfa Eco. Sente o 35221 no aguarde. 221, livre de decolagem, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Que Mike, ali eu tenho no 7. Decola 52, controle 120, décima 8, bom dia. Bom dia, 208, 209. América 239, I'm on arrival, stands at level 050, QNH 1015. É 39. É 3-1-1, tá autorizado, puxa, portagem. Agora puxa, pega 0-1, é autorizado. Frank Mike, livre decolagem da 1-7, vento 090 graus, 1-0 nós. Linha 200, sai da água. 200, foi fio água, tô fazendo 0-0. Papá Romeu Alfa Eco Foxtrot, complete sinal do procedimento ILS, emitou na frequência 1118.95. Torre Salvador, bom dia, Papá Romeu Alfa Eco Fox, estabilidade ILS da UVA. Alfa Eco Fox, intenção de pouso é 10 ou 17? 17. Gente, reporte passando externo para cancelamento, Alfa Eco Fox. Reportará para o cancelamento Alfa Eco Fox. November Link Mike, decola 57, controle 120, décima 8, até regresso. Papá, papá, Mike Eco Delta, prossiga. Condições visuais no meu pé, ajuste em Salvador no 095. Foi na proa do Parque de Pituaçu, reporte no Fandel DC. Papatango Novembro, Yankee Mike, mantenha-se condições visuais no meu pé, corredor Axé. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Alfa Papá Juliette, livre táxi, reporte no ponto de espera da Quebec. Oceaner 6319 para o táxi com 172 a bordo, alternando o Galeão, está controlando 24 horas. Autorizado. autorizado táxi Índia, pois espera do 102895, negão no 015613. Autorizado táxi, pois espera, 2895. Papa Mike Eco Delta, tráfego 12 horas, 13 milhas, rumo oeste, mantendo 800 pés no corredor Axé. Eco Delta, confirma o tipo do equipamento. Fólogo 1397. 1397 aí. Acorde Anápolis, 0 convoy. Só um minuto. Muito obrigado. Nordeste, mantendo 800 pés na proa do Parque de Pituaçu. Salvador, muito bom dia. É 3896, cruza 230 para o 1970, velocidade 2509, cliente da informação Índia. TAM 3896, chegada mar e desça para nível de voo 070, ajuste 1095. Chegada mar e 070, 1095, TAM 3896. Alfa Eco Foxtrot, Solo 57, vai prosseguir para o PAD 5? Vai realizar 180, vai ingressar o outro tráfego, salão 17, para poder livrar Quebec. 2685. 5245, 126. Torre Salvador, bom dia, Oxinéia 6311, pode esperar da 10, pronto. Janeiro 63, 1-1. A linha e mantenho no zero. A linha mantenho no zero. Só confirma o nível que foi solicitado para a coordenação, assim que pode chegar. 3-0. Sim, pode estacionar a frequência livre, bom dia. 3-0. Oceaner 6311, autorizado a linha e decolar da 10, vento 090 graus, 10 nós. Já, Oceaner decolar de 90, 6311. Checo Delta, livre descida para 500 pés. Gente, Alfa Papai Juliette, vai aguardar. Sendo alguns segundos para decolagem. Final